carros mais populares do Brasil. Calma lá, populares no sentido de famoso. Essa aqui é a versão topo de linha do Evoque, que custa cerca de 320 mil reais. Me chamou no chat, que é uma chance. Não me leve a mal, não dou chance. Me tirou antes, perdoa a conduta. Falei que o mundo ia girar. A filha da puta, foca na Evoque passando. Foca na sua amiga olhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Foca na Evoque passando. Foca na sua amiga olhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Vamos lá, me chamou no chat, que é uma chance. Não me leva mal, não dou chance pra puta. Tirou antes, perdeu a conduta. Falei que o mundo ia girar. Sua filha da puta, foca na Evoque passando. Foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Foca na Evoque passando. Foca na sua amiga olhando. Quero ver você chorando e as duas me mamando. Quero ver você chorando Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Vai mamar na range, vai mamar. Me chamou no chat, que é uma chance. Não me leve a mal, não dou chance. Me tirou antes, perdeu a conduta. Falei que o mundo ia girar, a filha da puta. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Atenção que você tira, sua prima tá ganhando. Vamos lá, me chamou no chat, que é uma chance. Não me leva mal, não dou chance pra puta. Me tirou antes, perdeu a conduta. Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Quero ver você chorando e as duas me mamando. Quero ver você chorando Vai mamar na range. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Foca na Evoque passando, foca na sua amiga olhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Atenção que você tinha, sua prima tá ganhando. Vamos lá, me chamou no chat, que é uma chance. Não me leve a mal, não dou chance pra puta. Me tirou antes, perdeu a conduta. Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta. Foca na Evoque passando.